te guia. Deixei na realidade alguém que tanto queria. Longos anos se passaram na rota da fantasia. Tentei esquecer teu rosto, mas vi que não conseguia. A mulher que encantava meus sonhos na mocidade, seguiu-me anos a fio através de uma saudade. E que julgava o erro fosse jamais descoberto, deparei-me com as dores ao ver minha filha de perto. Sorria um sorriso inocente e a dor me consumia por estar ali presente. A mulher que foi um dia eleita ao meu coração trouxe o fruto de um romance que foi mera ilusão. Aquela linda criança do meu pensamento não sai, não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai. É o sangue do meu sangue a me olhar com carinho. Não sabe que eu sou seu verdadeiro papaizinho. Aquela linda criança do meu pensamento não sai. Não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai. É o sangue do meu sangue a me olhar com carinho. Não sabe que eu sou seu verdadeiro papaizinho.